Escutai os vossos filhos, dedicai-lhes tão bem o vosso tempo. Mostrai que tendes confiança neles. Acreditai em tudo o que vos disserem, mesmo que alguma vez vos enganem. Não vos assusteis com as suas rebeldias, pois também vós, na idade deles, fostes mais ou menos rebeldes. Ide ao seu encontro até meio do caminho e rezai por eles. E vereis que recorrerão aos seus pais com simplicidade. Podeis ter a certeza disso, se atuais cristamente. Em vez de irem ter, para satisfazer as suas legítimas curiosidades, com um amigalhote desavergonhado ou brutal. A vossa confiança, a vossa relação amigável com os filhos, receberá como resposta a sinceridade deles para convosco. E isto, mesmo que não faltem disputas e incompreensões de pouca monta, é a paz familiar, a vida cristã. Como descreverei, pergunta um escritor dos primeiros séculos, a felicidade desse matrimónio que a Igreja une, que a entrega confirma, que a bênção sela, que os anjos proclamam e que Deus Pai tem por celebrado. Ambos os esposos são como irmãos, servos um do outro, sem que entre eles se dê separação alguma, nem na carne, nem no espírito, porque verdadeiramente são dois numa só carne e onde há uma só carne deve haver um só espírito. Ao contemplar esses lares, Cristo alegra-se e envia-lhes a sua paz. Onde estão dois, aí está também Ele. E onde está Ele, não pode haver nada mau.